Salvador 6251, com 153 a bordo, 53 ao Terma Galeão, Guilherme 32. Turbina direta vem ainda, ponto de espera chama a torre, 1-8-395, ajuste na 0 no meio. Liga 1016, 1895, metro. Mike Hotel Eco. Mike Hotel Eco, prossiga. Paulo, solicito o reboque da remota 3 do pátio 1 para a posição 10 do pátio 1. Autoridade, só anotando. Ok. Paulo Salvador, bom dia, tá 3171, 7 da Kilo, pronto pra copa. Entrei 1171, autorizado Guarulhos, nível 320, via peso 10 até Taubaté, tá no Bravo Eco. Da coluna 0, curva direita, da Ela da Morte, vou perfil de saída. Para interceptar o via, cena 5124, 12080, controle. Autorizado Guarulhos, 320, professor Zulu, 10, Taubaté. Decola da 1-0, primeira curva direita, cena da El, lei da morte lá. Responde 5-1-2-4, controle 2-0-8-0. Correto, chama pronto, portão meia dúzia, são 3-1-7-1. Portão meia dúzia, são 3-1-7-1. Posso com 4-2. A linha decola no 0-6-2. Canal 6251, decola os 32208, bom voo. 308, bom trabalho, 6251. Controle Salvador, bom dia. Xanera 6251, Dial. 6251, contato radar na decolagem, submantém ao nível de voo 360, posso cruzar 2.000 pés, Veleda. 2.000 pés, Veleda, 6251. Solo Azul Alpha X-Ray Oscar. Alpha X-Ray Oscar, prossiga. Bom dia, pedindo aqui autorização de reboque, pátio 3 para o pátio principal, posição 4. Está autorizado a iniciar reposta para ingresso no principal. Ok, agradecido. Salvador, muito bom dia. Avianca, Oscar 90 Zulu. Prossiga. Solicitação de reboque do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Gente, aguarda. Assino agora. Avianca do pátio 3, eu acho que é que fez o lucro, filho. Acho que é novembro, Zulu, na escuta. Zulu, na escuta, prossiga. Ok, bom, tem uma aeronave no pátio 3A1, tráfego da Azul, Embraer da Azul, que também vai realizar o reboque, ok? Coordene aí e inicie junto. Acredito que ele esteja à sua direita, porque está chovendo aqui, eu não consigo visualizar direito. Acho que ele está à sua direita já iniciando, aí coordene e já inicie, chame na saída do pátio. Ok, Zulu, né? Gente, na aproximação com o avião. É 25 não autorizado por base. Por base, 625. Então, Leotor, Mike, o seu F informou que deve ter reboque na posição 0104. Gente. 251, chama o centro Recife, as frequências 251, alterna 3395. 251, 3395. Azul em reboque, autorizado para seguir até o portão 4. Ok. Urgência prosseguir até agora até a ponte 5. Caminhão suficiente. Solo Salvador, Papatan Quebec, bom dia. Papatan Quebec, bom dia. Solicito autorização para tiro motor marcha lenta, na posição 4-6, tá ligado? Ok, em coordenação junto a Infraero, sim. Ok, coordenado. Salvador, Santa 31, 31 para o feedback, é só no metro no meio do dia. Interessante, após tarde. Quando é boa tarde, está 3 para o meio. Salve, Salvador, Avianca, nossa nova vez do Lula, finalizando o reboque no ponto 5, bom dia para todos. Ok, thanks, bom dia. Alfa Echo aí, Oscar, finalizando o reboque, muito agradecido, é um bom serviço. Ok, gente, bom dia. Plano 3171, táxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia, quando lá 1, noite desse 95, 10, no meio, no ajuste, por favor. Pátio Índia, no ponto de espera, 1895, 1016, pode ir, meu trabalho. Paulo Salvador, Papa Campo, Quebec. Prossiga. Informo o Sérgio do Giro. Gente, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador. Bom dia, tá 3171, próximo ponto de espera da 10, pronto. 3171, atualizado, linha de decolagem, pistola 0, vento variável 4 nós. Decola da 10, tá 3171. 271 953 208, bom voo. 208, bom final de semana. Controle Salvador, bom dia. É o SAM 3171 da EL. 3171, contato radar decolagem, submantendo nível de voo 320, após cruzar 2000 pés, Veleda. Ok, após 2000, voo Veleda para o 320, SAM 3171, muito obrigado. Salvador, o Azul 275, ciente da informação, quilo, na proa de mar. 2775, aciona identificação, autorizada a chegada à mar. Estamos no ponto da descida, vai na proa de mar. Na proa de mar, chamada para a descida, 2775. para a descida do azul 2775. Azul 2775, desce para... Dessa via para 2010, altímetro em Salvador no 06, agora isso na ILS X-Ray da 10. Via para 2000 pés, aguardando o X-Ray, o azul 2775. Uno 71, chame Recife 251 na alternativa 33 decimal 95. Chama Centro Recife, tá 3171, tenha um bom dia. Paulo Salvador, Papa Tam, Quebec. Fechar, prossiga. Solicito autorização para pushback e até a Golf para fazer check de performance dos motores. Ok, está autorizado. Reporta para iniciar o deslocamento. Ok, vamos estar iniciando o pushback agora. Gente. Gol 1961. Gol 1961. Bom dia, informação em curso é Kilo, aguarda cópia, Galeão. A gente dá Kilo aguardando. Gol 1961, pronto cópia? Pronto. Galeão nível 360, via rota do plano de voo, pista é a 10, primeira curva direita, da El Leda Irumi. 54. Corrige, 5142 no transponder, controle 120 decimal 8. 20360, rota do plano, decolagem não no zero, curva direita, da El, Leda, Irumi. O transponder 5142, o controle 1208, gol 1901. Via rota do plano de voo. Sim, via a rota. Portal 8, chame pronto. Sim. P775, livre ali a 73, para no zero, chama estabilizado no localizador. Reportar estabilizado, 775. D775, a torre informa a operação visual, Salvador. Ok, obrigado, D775. Salve Salvador, Papa Tango Quebec. Cantiga. Solicito pushback para ingressar na taxiway, sentido gol. Ok, está autorizado iniciar o push, reporta de deslocamento. Ok, reportarei. Estabilizado na X-Ray, o azul 2775. Tudo 775, compartilha a aproximação LS e chama a torre Salvador em 198-95. 198-95, chamará o azul 2775, obrigado. Salvador, muito bom dia, o azul 2775, final e aliás, X-Ray. 2775, ciente, já avistado? Pouso livre, pistão na zero, vento 0, 1 no 5, com 2 nós, vento calmo, pista molhada, sem chuva no campo. Ciente, livre, pouso, 2775. pista 3, acendo identificação, já se mantém a nível de voo 050, autorizador chega na área. Suzuka 775 no Solos 12, libere à direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Libre à direita, na Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 2775, mantenha a sua escuta. Estou corrigindo, faça o backtrack na pista, táxi até a Delta e mantenha a posição na Delta. Backtrack na pista e aguarda na Delta, o 2775. Rafinho, tô com tráfego agora ingressando naquilo, vai taxiar na Alfa até a Golf. Aí o senhor observa esse tráfego e após aquilo tá livre, tá autorizado até o Pátio 3, posição 4, Romeu. Ok, então vai livrar na Delta, aguardando para ingressar naquilo, Azul 2775. Está na Delta, o 2775. Pátio 3, 4, Romeu. Quilo, pátio 3, na Romeu, na 4. Firmo, 4, Romeu. 4, Romeu, 2775. Paulo, Gol, no 961, pushback, acionamento do 08. Autorizado, Gol, no 961, é bastante táxi. Autorizado, voo no 961. pesada, 5973. Você para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0, nomeia, livre LS, sempre estabilizado. Meia a bordo, alternativa Campinas, 3 horas e 30 autonomia. Ok, copiado, livre táxi, via Patinde, ponto de espera 1 na noite, decimal 95, ajuste no 0, 1-6, vovô. Autorizado táxi, Patinde, ponto de espera 1895, voo 1961, ajuste no 0, 1-6, pois é. Bom dia, voo no 961, no ponto de espera pronto. No 961, autorizado a linha em decolar, pista 1-0, vento calmo. A linha decola dando 0, voo no 961. Papatão Quebec, eu sou. Na escuta, Papatão Quebec. Ok, autorizado até o ponto de espera da Golf, reporte para iniciar o giro. Ok. Descendo 65.70 para 160, boa. 65, desça para 2003, altímetro em Salvador 1-0, na meia chegada a Bom. Bom, 2000, gol, 1-8. Salvador, o nome é 1 gol. É 1 no contato radar na decolagem, submontei a 360 após 2000, vou ir da El, corrijo, Leda. 2000, Leda, 360, nome é 1 gol. Salvador, 6225, frente da Lima, no ponto ideal descida. 125, assim, identificação, desça para 3000 pés, altímetro em Salvador, 1-0, no meia, chegada bom. 3000, 1-0, no meia, chegada Paulo, passa para o Tanque Quebec. Prossiga. Chegando aqui no ponto de espera da Golf, vamos estar manobrando e após isso iniciando o giro de performance. Sem necessidade de ingresso na pista, confirme. Não, vamos estar manobrando sentido retorno e fazer o giro de performance. Ok, então vai ficar na Alfa, confere? Não, permanecemos na Golf. Ok, ciente. Reporta para retornar ao pátio. Reportarei.